episódio número 102 do Até Tenho Amigos São. Convidada é a Leonor Teles, realizadora de filmes Roma, A Cannes e Balada de um Batráquio. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas, nem nos apoiarem no Patreon. E é isto. Isto é um bom sítio para pôr. Pronto. Costumas ir para aqui? Sim, às vezes. Mas trabalhar aqui, tipo, escrever e assim? Não. Vimos só ir beber café ou mosca. Ah, isto tem um nome? E mosca. Passear aqui pelo jardim. Ok. Não é o teu tipo? Não, não é o meu sítio de trabalho. É só porque é perto de casa e no verão então é bastante agradável. Ok. Pronto. Tu o que é que estás a fazer agora? Tu marcaste isto para ontem ou hoje, porque na semana passada estavas a trabalhar vários dias. Sim, a semana passada estava a trabalhar. Estive a trabalhar para um programa de culinária. Ok. Que é de sair no 24 Kitchen. E antes disso estive em Macau a filmar um videoclipe da Isaura. Ok. Que é lá de lançar um álbum este ano e se tudo correr bem, o videoclipe será na mesma altura. Mas o que é que estás a fazer nesse programa? Estou a fazer dessa fotografia. Ok. Que é o que tu costumas fazer? Que é o que eu costumo fazer. Ok. Mas o vídeo é realizado por ti? Não, fiz a direção de fotografia. Ok. Então tu só realizas, tipo, tens duas curtas e... E duas curtas. Só duas curtas? Ok. Sim. Mais nada? De cinema realizado por mim não tenho mais nada. Depois faço às vezes algum... Por exemplo, agora estou a passar uma série na RTP2, que é o Madeira Prima. Sim. Que eu realizei 3 episódios. Okay. Portanto, depende dos trabalhos que aparecem. Às vezes realizo, outras vezes faço direção de fotografia, é o que aparece. Sim, mas portanto, eu há bocado perguntava se vinhas para aqui escrever ou uma coisa que seja, tipo, trabalhar de alguma maneira, mas sim. Tu não escreves muito, então? Não. Nada? Pouco. Okay. Só quando sou obrigada a escrever. E, aliás, os teus filmes? Sim. Não são para... O primeiro diz que é escrito por outra pessoa? Sim. O Roma Cannes? Sim. E o segundo, aquilo é escrito, tipo, tirando a introdução. Uhum. É basicamente tu a partir, sabes? Sim, mas acaba sempre por haver uma escrita por trás. Obviamente. Nem que seja uma escrita de um papel a dizer, sim. Olha, vai filmar isto, vai sim, filmar mas aquilo. Não é o tipo de escrita, tens tipo aqui para inspiração. Não, mas isso também acontece. Sim. Eu... Depende um bocado dos projetos. No caso do Roma Cannes, isso aconteceu porque, foi um filme feito no contexto da escola, aquilo, nós éramos obrigados a ter... Cada um o seu papel, sim. Exatamente. Portanto, o argumentista, o que é que fez? Foi um bocado escrever aquilo que era a minha ideia. Ou seja, foi um bocadinho, ele entrou um bocadinho nesse registro. E aquilo que tu dizes, a contar a história da tua família? E da... Sim. Isso por acaso foi o que escrevi. Ok, então pronto. Então nem isso, ok. Isso é escrito por... Não, isso foi eu que escrevi, esse texto inicial. No caso, depende, mas por exemplo, no caso do Balada, parece que não é muito escrito, mas foi bastante escrito, há um dossiê... Eu não estava a desvalorizar. Sim, sim. Eu estava a falar a coisa do, sei lá, escrita, tipo... Partiste daquilo com um guião, tipo, e vai acontecer isto e aquilo, tudo alinhado? No Balada, sim. No Balada foi porque eu queria filmar em película, em Super 8, sim. E tinha que pensar bem no que é que ia filmar. E por isso tive que escrever bastante. Mas escrever bastante é mais um pensar bastante, claro. Do que propriamente estar a... Era isso que eu estava a tentar dizer, não estava a tentar insultar o teu trabalho. Não, nada de... Eu, sério, se pudesse não escrever, eu não escrevia. Eu só escrevo quando sou obrigada. Okay. Obrigada, entre aspas. Sim. Mas depois trabalhar a partir do que as outras pessoas escreveram, é isso? Ou... Não, eu prefiro ir para o terreno e acontecer. E depois trabalhar a partir daquilo que aconteceu, trabalhar a partir de coisas que já tinha na cabeça... Ou seja, um bocado organizar mais ideias do que propriamente estar a escrever. Mas isso também acho que tem muito a ver com o facto de eu estar mais ligado ao documentário. Era isso que eu ia perguntar. Do que estar ligado à ficção. Mas não te interessa a ficção de maneira nenhuma? Interessa, mas acho uma coisa que ainda é muito difícil para mim. Porquê? porque requer uma gestão de relações humanas que eu acho que ainda não consigo. Nomeadamente diz respeito aos atores e... Não, e a própria escrita. Uma coisa é nós irmos filmar um documentário e depois na montagem organizarmos a história, produzirmos alguma coisa. Outra coisa é de raiz escrever um guião que faça sentido, que tenha pés e cabeças, que seja interessante. Acho que é mesmo um exercício muito complicado. Acho que aí se calhar iria buscar alguém para escrever um argumento. Mas já experimentaste alguma coisa nesse sentido? Ficção. Não. Realizar, não. Só uma vez na escola, mas era assim, tipo, um exercício. Mas tu tens outra coisa que estás a fazer? Pelo menos já te ouvi falar sobre isso, ou alguém, um projeto qualquer que tens do teu próximo filme? Sim. Certo? Certo. Estás a trabalhar nisso? Estou. É o quê? É um documentário. Ok. Ótimo. É um documentário? Sério? Mas também curta? Não. Vai ser longa? Vai ser maior, sim. Mas também, pronto, o segundo não tanto, sei lá, partem os dois da tua biografia, da tua vida, sim. Da tua, do teu passado, não da tua biografia, mas das minhas origens, das tuas origens e um bocado da ligação. Mas este novo, que, pronto, eu posso dizer o nome, é o Terra Franca. Ok. É sobre Vila Franca de Xira? Não é sobre Vila Franca de Xira, passa sem Vila Franca okay, de Xira. Ok, pronto. Mas já não tem propriamente a ver com as minhas origens, já é uma coisa assim à parte. Mas é sobre o quê? Não queres dizer? Não. Não te apetece dizer, ok. Não, eu não me apetece dizer. Sim. Eu não gosto de falar sobre as coisas antes de elas estarem prontas, porque depois estou assim a criar uma expectativa que depois, se não for cumprida, até para mim própria, claro. Como eu ainda não sei exatamente o que é que vou fazer. E estavas a dizer que preferes chegar e fazer. Exato, portanto... E o que acontecer, acontece. Acontecerá. Mas tu escolhes fazer documentário por ser aquilo de que gostas como espectadora? Ou... Não, eu adoro ficção, atenção. Lá está, como eu costumo trabalhar mais na parte da imagem, fotografia, câmara, etc. Acabo por... quando vou realizar são coisas mesmo que são mesmo importantes para mim ou que são mesmo que eu tenho mesmo vontade de fazer, não é só olha, está aqui este projeto e vai fazê-lo, não é, tem que ser uma coisa que parta mesmo de dentro e até agora tudo o que partiu mesmo de dentro são coisas que estão mais próximas com a realidade e por sua vez mais próximas do documentário e mais próximas de pessoas que existem, que são reais, temas que estão aqui e agora e que, de certa forma, eu vejo sempre as abordagens desses meus filmes de uma forma ainda muito junto ao documentário. Acho que tem mais a ver por aí, não... Não, mas isto, eu estava até a perguntar de que sim, é que mas tu eu gostas. Também gosto de documentário, atenção, eu gosto de documentário, gosto... Eu gosto que os filmes me façam sentir alguma coisa. Pelo menos que saia da sala de cinema com um murro no estômago, seja isso para o bom ou para o mau sentido. Fico um bocado chateada quando sai e as filmes... Mas quais são os filmes que te fazem sentir isso? Ou, se quiseres mais fácil, os últimos. Isso. Os últimos. O que é que eu vi ultimamente? Mas é isto, uma pessoa trabalha, não tem tempo nenhum para ir ao cinema. Os carros passam, os galos. Olha, eu faço ideia, pelos vistos não vi assim nada que no cinema que. Não, eu estava a perguntar recentemente para ser mais fácil, mas. Não, mas é que não estou mesmo a lembrar recentemente, porque eu não. Não é preciso ser recentemente, pode ser. O que é que te fez interessar por cinema ou o que é que não te fez interessar por cinema? Ah, o que é que me fez interessar por cinema? O que me fez interessar por cinema foi a fotografia. Não foi nenhum filme, não foi assim nada. Uhum. Eu sempre gostei de ver filmes e de ir ao cinema, mas nunca pensei que poderia fazê-lo. Isso foi só quando entrei para a escola de cinema é que comecei a perceber, isso é que foi a descoberta do estilo. Ah, espera lá, mas afinal, é mesmo isto que eu quero fazer? A Vila Franca de Xira ao cinema? Havia. Havia. Já não há? Já não há. Havia uma sala? Não. Duas. Duas salas? E duas salas. Duas salas no mesmo sítio? No mesmo sítio, era a Luz ao Mundo. Ok. Fechou. E depois o mais perto que havia era o Vasta Gama. O que é que passava lá? Passava tudo. Passava tudo. Se calhar não passava, sei lá, tantos filmes assim mais de autor, menos comerciais, mas também não passava só único e exclusivamente os blockbusters e assim, portanto acabava por eles. Havia até bastante rotatividade. O Balado do Matraco passou antes do Everybody Wants Some e do... Qual é que era o outro? Maggie's Plan. Ah, o Maggie's Plan, exato. Eu só vi o segundo e nem sequer me dava a lembrar. Não gostei muito do Maggie's Plan. Esse tipo de filmes passaria lá? Achas que não é muito bom? O Maggie's Plan, não é muito bom. Ok. Passavam os dois. Tanto passava o Everybody Wants Some como passaria o Maggie's Plan. O que é que lembras de ver no cinema? O que é que eu lembro de ver no cinema? Ou o que é que te marcou? O que é que gostas? Basicamente, o que é que gostas? Para falar sobre filmes. Olha, eu adoro In a Mood for Love, de Wong Kar-wai. Eu adoro Wong Kar-wai, eu adoro... O Christopher Doyle. Okay. Exatamente. Adoro tudo o que ele faz. O diretor de fotografia. Exatamente. Que era o diretor de fotografia do Wong Kar-wai. Mas eu também gosto do Wong Kar-wai até ali ao 2047. Pois acho que aquilo que ele fez a seguir já começou assim um bocado a descer. Okay. Cenas que marcaram. Eu lembro-me de ir muitas vezes ao cinema com a minha mãe à noite e ver filmes que eu não podia entrar, que eram sempre a meia 16 ou meia 18. Mas pronto, como é que ele era Vila Franca? A malta deixava ir a ver. Então eu ia ver os Batmans do... Do Christopher Nolan? Não, antes. Do Schumacher? Do Tim Burton. Do Tim Burton? Sim, que era o Pinguim, não sei o quê. Mas com... Ele fez dois. Um é para aí 89 e um é para aí 92. Que idade que tu tinhas? Não, o Tio não fez o mais recente. Eu em 92 tinha nascido, portanto pode ter sido em 92. Mas eu lembro-me de ter ido ver o... Este é o Joel Schumacher. Que é o Batman and Robin e o Batman Forever. Mas esse também tem um pinguim? Não, o do pinguim é o de 92, é o Batman Returns. É o Danny DeVito e tem o Christopher Walken. Eu lembro-me de... Só se foi uma reposição, se mas calhar foi uma reposição. Se calhar foi uma reposição, sim. É, mas eu tenho quase a certeza que foi do pinguim. Que isso foi uma coisa que me marcou. O gajo lá no meio dos esgotos. Sim. E também fui ver, pois mais recentemente, eram os filmes do Spielberg. E... Quais do Spielberg? O Inteligência Artificial, que eu odiei, mas marcou-me. Mas esse aí é aquele filme que tinha sido desenvolvido pelo Kubrick. Exatamente, e que foi ele que realizou. Como se a pensar o que é que o Kubrick faria. Yeah. Mas eu lembro-me que fui ver, esse filme é de que ano? Não me lembro. Esse aí é para aí de 2001, será? 2001 é para aí. Yeah. Talvez. Posso estar errado, mas eu apontaria para aí. Pronto, lembro-me de ter ido ver esse e fui à noite, fui só eu e a minha mãe. E lembro-me de ter saído de lá, estava mesmo. Ah! Não gostei nada do filme, mas ao mesmo tempo o filme provocou-me tantas emoções que é impossível, tipo, não gostei, mas não me deixou de marcar. E isso é que é fixe no cinema, é quando ele não nos deixa indiferente, é isso que eu gosto nos filmes. Que tipo de emoções? Sei lá, eu odiei a criança ser abandonada, coitadinho. E depois aquela mãe, tipo, que depois abandona o puto que não é puto, e depois ele anda lá perdido, e depois os ETs, e depois... A sério, foi muita coisa. Coisa nenhuma. Mas eu gosto muito do cinema, que é um bocado... Que é o cinema que eu também tento fazer. Que é um cinema que não nos deixa indiferentes. Que nós vamos ao cinema e que mesmo... Ok, não gostei do filme, mas houve qualquer coisa... Que mexeu connosco, que vibrou. Alguma coisa que nos fez ligar àquilo que estávamos a ver. E isso é... Eu acho que isso é bem fixe. Mas acontece com mais filmes. Ainda só deste o Wong Kar-wai como exemplo. Sabe de algo que tu gostas inequivocamente. Exatamente, isso também é um exemplo. Pá, adoro o Tabu. De Miguel Gomes. Acho mesmo um filme incrível. E foi bem engraçado porque eu fui ver esse filme e pensei, bem... Vamos lá ver mais uma coisa, assim, portuguesa, fui com alto preconceito. Sim. E depois saí de lá, tipo, não acredito, que filme incrível! E passado 2 dias fui ver outra vez. Porque mexeu-me mesmo comigo também. Vi esse filme num sala que já não existe, no King. Também estava muito fora. Vila Franca já não tem sala. Em Lisboa também já não tem uma data de salas que tinha. Yeah. E é pena. E mais filmes, sim. Mas também diga-se que fui lá no dia antes daquele fechar. Acho que foi no dia antes de fechar, ver um azul. Estavam com aquele ciclo azul e estavam tipo mais 3 pessoas no sala. Mas isso também é o problema, é que os cinemas estão sempre um bocado vazios. Yeah. E mais, tirando o 50 Shades, claro. Sim. Que isso está sempre cheio. E além do Miguel Gomes. Miguel Gomes. Então, também gosto do Pedro Costa. Ok. Mas lá está, são coisas completamente diferentes. Acho que são coisas completamente distintas, mas eu gosto de ambas. Também gosto muito do Fincher. De qual Fincher? De qual Fincher? De Fincher todos. Todos os Finchers. Todos? Não, todos não. Ok. Há um filme dele que eu gosto imenso, mas que agora não me estou a lembrar. O que é que acontece nesse filme? Eu não me estou a lembrar. Nada, é só um filme do Fincher. Não. Seven? Zodiac? Não, o Seven, claro. O Seven foi um dos primeiros que eu vi. Zodiac? Zodiac tinha há pouco tempo. Revi há pouco tempo, já tinha visto, mas não é. É assim, mas... Essa também gosto do Nolan. Qual é o do Fincher que eu mais gosto? Fincher, sei lá. Fight Club. Ele é ótimo. Sim, o Fight Club, claro. Mas eu gosto muito do Fincher. Acho que ele vai fazendo assim umas coisas muito interessantes. Inclusive aquela adaptação do... Millennium. Do Millennium, sim. Que achei muito fixe. Achei muito fixe e tenho mesmo pena dele não ter feito mais o resto dos livros. Porque ele consegue isso. Ele agarra nos livros e consegue fazer adaptações mesmo incríveis. Mesmo até com o Social Network. Sim. Que pá, até podia ser o filme mais aborrecido sempre, mas o gajo consegue tipo tornar aquilo uma cena incrível. Aquela cena das corridas de Rambo. Sim. Incrível. Essa sequência é espetacular. Yeah. É o que me vem logo à cabeça. Ah, e também gosto muito do Steve McQueen. Gosto muito do Shame e do Hunger. Okay. E também gosto muito, isto realmente depois quando pega começa. E adoro o Fish Tank. Da Andrea Arnold. E viste o American Honey? Não, eu vi. Gosto, mas não é a mesma coisa. Okay. Não é a mesma coisa. Sério. Mas acho que ela faz uma cena incrível, que é, atualmente eu acho que ela é das pessoas que melhor filma jovens. Não. Acho que é espetacular a maneira como ela consegue agarrar em gente da minha idade e mais nova e filmar como se fossem tipo prós. É mesmo incrível. E também gosto muito da Lucrécia Martel. Não conheço quem? Lucrécia Martel. Ah, Lucrécia Martel, sim. Tem o Pantano também, é brutal. A minha santa. Mas sim. Mas sim, atualmente é Andrew Arnold, é assim a pessoa que eu estou mesmo mais expectante de seguir. Eu nunca vi os filmes anteriores dela, que é uma coisa meio Dogma 95, não é? Uhum. As coisas antes do Fish Tank. Tens um muito fixe que até está online, é só procurar, que é uma curta, 20 sim. minutos, que ganha o Oscar, melhor curta, que é o Wasp, que é muito fixe. E... Depois ela fez outra que eu ainda não vi, não sei se fez antes ou depois, mas foi assim que ela começou a ficar conhecida, foi com essa outra curta que eu não lembro o nome. Mas ela antes era atriz e apareceu num programa de... Pois é, ela antes era atriz e depois com 50 e tal anos é que decidiu ir filmar. Yeah. Isso é incrível. Ela fazia uma cena para tipo miúdos, um programa infantil, era tipo isso, uma das pessoas que aparecia nesse programa em Inglaterra, tipo... Tipo Disney. Eu estive a tentar procurar. Foi por causa do American Honey, filei sobre ela e não sei o que. Fui tentar procurar vídeos dessa série, só que muitos de pessoas passaram pela série e era complicado, tipo, estar a reconhecer quem é que ela era. Uhum. Era mais fácil. Mas era estilo tipo Disney Kids? Uma coisa assim do género, tipo, muito exagerada e não sei o que. Tipo, mas um bocadinho, supostamente acho que ele era um bocadinho melhor, marcou muita gente e não sei o que. Ela era tipo uma pessoa conhecida por causa disso. É estranho. Eu nunca cheguei a ver esse. Como é que se chama? É uma coisa qualquer de câmaras de segurança, lá o que é o. Ah, o Red Roads. Ok. Muito fixe. Esse mas é completamente diferente. Essa é a primeira longa dela. Mas esse é uma coisa qualquer. É um. Eu acho que era. Já não me lembro se eu estarei a confundir ou não. que era dar a três realizadores o mesmo guião e eles filmaram de uma maneira completamente diferente, alguma coisa assim do género, ou qualquer coisa que tinha que ver com alguma coisa tipo regras de Dogma 95 ou assim, já não me lembro bem. Posso estar a confundir. É muito possível que eu esteja a confundir. Mas sei que seguiam os preceitos quaisquer pré-combinados. Okay. E nunca cheguei a ver esse filme. Só vi a partir do Fish Tank, quando passou no cinema. Cá. Mas o Fish Tank é daqueles filmes que tu sabes que um grande morre no estômago. Sim, sim. Só de lança das vontade de vomitar. E sem que... Adoro isso. Estás a sorrir. Estás mesmo contentíssima com isso. Estás a começar a rir-te. Ei, que fixe! Morro no estômago, mesmo. Epá, sentes-te mesmo porque mal. Não é, mas sentes-te mesmo mal, mas ao mesmo tempo sentes-te bem. Sim. E não sei, esse filme é muito poderoso. Esse filme muito poderoso. Sim. Isto tem uma história que é do caraças. E a verdade é que quando tu sais de lá, tipo, epá, grande filme. Mas depois quando vais pensar naquilo que está ali, aí é que depois vem a parte do que só te apeteces vomitar, porque aquela história é terrível. Mas o filme é mesmo... E o Michael Fassbender é terrível no filme. É terrível. Não, mas ele está incrível. Aquilo está tudo incrível naquele filme. Supostamente ele também é terrível na vida real. Tipo, ele já foi acusado de abuso de mulheres. É sério? Estás a gozar? Ai, olha... Desilusão. Vi hoje alguém partilhar isso por causa do Casey Affleck. Sim. Que ganhou um Oscar agora. Sim. E ele também foi... Esse foi mesmo acusado e pagou. E pagou a para. Sério? Mas eles não iam abusar menores. Sete lá estão. Não é menores, mulheres. Mulheres, mas porquê? Qual é que é o. Menores, mulheres, chama-se... ok. É diferente, ok. Mas mulheres é mau na mesma. Chama-se masculinidade, poder não, e. Machismo. Essas coisas assim. Trabalhões. Yeah. E pronto, e supostamente o Fassbender também. Portanto, se calhar não é assim tão distante daquela personagem. Se calhar não. Do filme. Estás a dizer. Também gosto do Shame. Também gosto do Shame. O Shame também é outro que também sai de lá. Sim. Parece que gosto de uma carga. E o Anger também. Não gostas de ouvir The Slave? Ainda não vi. Ok. Pá, comecei a ver e depois não sei o que aconteceu que não, ainda não vi, não consegui ver todo ainda. Tu disseste Steve McQueen e eu pensei logo no ator Steve McQueen. Ainda não consegui. Estamos a falar, mesmo tendo contexto, estamos a falar de realizadores e seria. E seria bastante, sei lá, coerente, estás a dizer, o Steve McQueen e ser o realizador, e eu pensei no, automaticamente no ator. Pronto. E mais? De que é que gostas mais? De filmes? Tu disseste que gostavas de documentários também, mas só disseste... Não, eu disse que gostava muito de ficção e gostava muito de fazer documentário. Ok, mas também disseste que gostavas de documentários e a única pessoa, mais ou menos, de documentário que disseste foi o Pedro Costa. E que mesmo assim não tem nada a ver. Pois... Por isso é que eu disse mais ou menos. Sei que é fixe. Mais ou menos. Não, eu tenho um problema que é, eu gosto muito de coisas híbridas. Sim. Que são coisas que nem são carne nem são peixe, né? Que andam ali, que nem são ficção nem são documentários, são uma mistura de ambos. Tá, e nesse aspecto... sei lá, assim, de repente... Mas há bocado estavas a dizer que passavam muitas coisas em Vila Franca de Xira, devido que... Com o Pedro Costa chegasse. Não, isso só vi mais tarde. E o Miguel Gomes também não. Miguel Gomes também não chegaria. Não, isso para ver isso tinha que vir a Lisboa. Mas não é assim. Não, isso só foi coisas que eu só descobri durante a escola. Claro. Do cinema. Não é assim uma coisa que chegue facilmente ao público. Infelizmente. Não, mas sei lá, calculo. A RTP passava o Pedro Costa, a RTP2, não? Não me lembro de ver. Não tinhas esse hábito de ver cinema na RTP2? Na RTP2 não, via na SIC, na TV. Ok. Sim, eu só via porcaria. Eu só via porcaria. Eu não estava a dizer que seria ou não porcaria. Ah, mas não as vejo. É mesmo aquele momento em que tu desligas o cérebro e estás só tipo... Qual porcaria? O que é que entendes por porcaria? Então, porque eu provavelmente não acharei porcaria, só isso. Então, olha, ainda ontem fui ao cinema ver o 50 Shades Darker. Ok. Que é uma porcaria. Eu não vi é nem muito mal, nem o primeiro. É muito mau. É eu muito só vi a paródia que os irmãos Wayans fizeram. Mas foi. Não... E a sala estava cheia. O que era incrível é que a sala estava cheia e aquilo já estreou tipo há 2 semanas, 3? Sim. Portanto, isso ainda é o que é mais consumido. Mas também atualmente. Depende da hora, se fores ao Corte Inglês, tipo às 9h30 da noite, provavelmente a maioria das, muitas das sessões, especialmente nesta altura, em que é fim de semana de Oscars. Sim. Antes e depois, está muito cheio, esgotam sessões e as pessoas, se calhar, olha, já agora o filme que eu queria ver não estava, vou ver este. Isso acontece bastante. Nesta altura, então, as coisas enchem, a sala estava cheia. E não gostaste nada nesse filme? Não te fez sentir nada como o AI? Não, desliguei só. Desliguei o cérebro. E estou ali, uma hora e tal. Mas tinhas visto o primeiro? Tinha. No cinema também? Sim. Ok. Eu sempre que posso vou ao cinema. Seja para ver coisas más, seja para ver coisas boas. Sim, sim. Preferencialmente para ver coisas boas. Mas depois de volta e meia, assim... Não, também... Aquelas coisas, olha. Vamos ver este filme. Bora. Pronto. E eu vou. Não, nem reclamo. Eu não estou a julgar, eu vi, sei lá, no cinema. E fui sozinho. Ah, eu não vi no cinema, estás a ver? Mas o sei lá... Ah, esse é outro filme incrível, olha. Sério. Isto era outro dia na RTP. Sim, deu na noite dos Oscars. Era para sei que eu me lembrei agora. Era para competir. O sei lá, eu vi na televisão. Vi na televisão. Ai, é tão bom esse filme. Sério. Estás a dizer mal do cinema português? Do sei lá, posso dizer, desculpa. Isso vou dizer mal. Sei lá. Já viste? O quê? Não. Tu viste o filme? Vi o filme, eu fui ao cinema ver o filme. Não, não gosto do filme. O filme é muito mal. Mas lá está, é daqueles filmes que tu vês, riste um bocadinho, desligas o cérebro e pronto, e segues a tua vida. Não, não vais ficar a martelar naquilo. Não, não, eu nunca poderia... Se calhar estou a ser um bocado... judgmental, mas eu nunca poria um sei lá ao lado de um fish tank, ou seja, acho que são bolas diferentes, potes mas diferentes. São géneros diferentes com objetivos diferentes. Mas são filmes, não é mesmo? Sim, mas são... Sim. Sei lá, há uma preocupação de realismo social. Há uma preocupação de realismo social no fish tank e sei lá é... Eu nem sequer percebo porque aquilo só se passa em 1999, foi o ano em que saiu o livro. Sim, mas eles voltam eles a passar voltam, e tudo. Exato. E tentam refletir sobre a realidade. Então havia de Portugal títulos. Em 1999. E a Expo tinha acabado de ser e essas coisas todas. Mas acho que não é justo estar a comparar os... Não é de todo. É uma comparação altamente injusta. Podias comparar o sei lá com uma comédia romântica americana. Não, podia comparar o sei lá com o Fifty Shades, por exemplo. E mesmo assim, se calhar não podia. Eu acho que não será. Eu não vi nenhum dos 56, como eu disse, eu só vi a paródia que fizeram. Que um dos irmãos Owens fez o 50 Shades of Black. Pronto. Ah, já sei o que é isso, mas eu não vi isso. Eu vi esse. Esse eu vi. Isso é muito. Não vi nem o 50 Shades of Grey, nem o 50 Shades of Darker. Que por acaso é das poucas sequelas que tem um nome que faz sentido. É, e depois há o outro. Não, um terceiro. Qual outro? Há um terceiro ainda? Ah. Eu não me lembro do nome. E vais ver ao cinema também? Irei. Isto é tipo excursão, isto é tipo... Okay. Grupo de amigas que se junta, ok, vamos lá ver o filme, bora. Não, eu também não posso estar sempre a puxar as pessoas para ir ver os filmes que eu quero, também de volta e meia tenho que eu ceder um bocado e ver estes filmes, assim. Ok. Não, e é divertido. Que outros filmes para desligar o cérebro é que tu vês também? Vejo séries. Quais séries? Scandal. Scandal? Desligo completamente. Eu gosto extremamente de Scandal, eu parei de ver foi para aí na Mas é que o problema do temporada. Scandal, o problema do Scandal, tu tens a primeira season, que eu achei que é melhor, sim. Que são 7 episódios sobre a mesma coisa, ou seja, é o mesmo caso, durante os 7 episódios. E eu achei aquilo incrível, fiquei mesmo presa, curti bem o enredo, a intriga, as personagens, a Olivia Pope, excelente. Depois a segunda season... Ok, ainda consegues. Pá, chegas à terceira, quando aparece o pai dela, aquilo começa a cair. Eu adoro o pai dela, adoro o Joe Morton, o pai dela. O ator que faz o pai dela é um ator inacreditável. Sim, mas a personagem dele é altamente improvável. Sim, faz sempre a mesma coisa. E fala sempre da mesma maneira. Só que ele adora aqueles discursos, eu adoro. Mas pronto, mesmo assim também me fartei, portanto eu não estou aqui a tentar defender Scandal. Portanto, aquilo, eu vi religiosamente até à terceira season, depois desisti. Depois, já nem me lembro se vi a quarta e agora, sei que há pouco tempo que não tinha, apetecia-me ver assim alguma coisa que desligasse o cérebro e comecei a ver a quinta. E vi assim também de enfiada. Mas o Pai dele é um ator incrível. Há um filme do John Sayles, que é o The Brother from Another Planet, que é com ele. Ele faz um extraterrestre que chega à Terra. Adoro. Mas a série tem atores bons? Sim, sim, sim, sim. Aquilo é uma questão de... Aquilo é uma telenovela bem filmada. Sim, sim, sim. Com Alexis e tal. Eu não estou a dizer mal. Mas estou eu a dizer mal. Porque eu gostava mesmo daquilo e aquilo tornou-se mesmo mal. Eu acho que aquilo tornou-se bem repetitivo. Se calhar. Ou... Mas não sei, eu não vi as mais recentes. Não anda, depois aquilo já se torna tão mau, mesmo mau, mesmo mau, mesmo. Todos os motivos já são tão. Não sei. Pronto, aquilo veio a descer. Mas eu não chamaria aquilo de bocaria, aquilo é bom, sei lá, é pensado, é escrito, quer dizer coisas sobre o mundo e sobre. Não, mas atualmente eu não sei o que aquilo quer dizer. Eu concordo com isso até a dada altura. Depois a seguir aquilo. Sei lá. Ao contrário do House, por exemplo, que era. Vi. O House é incrível. E não tenho nada a apontar a nenhuma assim. Estás a falar sério? Gosto bem do House. Esse ainda fartei-me bem mais depressa do que mais, eu não. Eu lembro-me de ver aquilo. Aquilo passava na altura em que ainda não havia streamings na internet, nem era assim uma coisa assim. E eu via aquilo na TVI, que dava aquilo para o metal da manhã. Sim, sim, sim. Eu tinha escola no dia a seguir, mas ficava sempre aquele a ver aquilo. Aquele horário variável da TVI em que as coisas eram à uma da manhã, mas sim. Podia ser à meia-noite, podia ser às três, etc. Isso, e eu ficava a ver. Isso nos anos 90 era ainda pior. Que era o Seinfeld e as pessoas, tipo. Não sabias quando é que aquilo ia aparecer? Ou não? Mas o House também havia outra coisa que era que eu acho que ajudava. É que na altura tu tinhas mesmo que esperar que aquilo saísse. Sim. Tu agora, se quiseres, consegues ver uma série logo de seguida. Podes ver os episódios todos num dia. Tu para ver uma season de House tinhas que ver. Vias uma por ano. No máximo, se calhar duas, mas tinhas que esperar que a TVI passasse um episódio por semana. Sim. Eu não tinha computador com acesso. Sim, sim, sim. Ainda não estava esse serviço do Torrent disponível, okay. Etc. Falar de pirataria, portanto. É isso. Exato. Não havia pirataria disponível na altura. Okay. O House não segue, uma narrativa, como estavas a dizer, da primeira temporada, sim, de Scandal, só o mesmo caso. Assim, aquilo é sempre. É sempre o gajo, nos seus sucessos. E um caso diferente por semana, e pá, talvez avance um bocadinho a história dele e tal, mas é uma coisa para tu, nem sequer puxa, tu vês semana após semana. Tipo, estás a seguir a história favorosamente. A mim puxava-me. Ok. A mim puxava-me, lembro-me na altura de ver isso e adorar. Mas ficavas tipo, o que é que acontece a seguir? Ou, não, ou não era. Era o que é que é o caso desta qual semana? É, exato. Pronto. O que é que vai acontecer esta semana? O que é que ele vai fazer? Quem é que ele vai. Que porcaria que ele vai fazer? Como é que ele se vai autodestruir? Sempre usar a palavra não porcaria, não sei porquê. Ok. Sim. Mais séries? Mais séries. Mais séries. É muito giro, porque eu tenho sempre uma data de respostas, mas depois quando venho assim a estas situações, parece que o meu cérebro apaga tudo e não colabora. Mais séries, o que é que eu via anteriormente? Anteriormente? Já não vês? Não, que já acabou, que ainda não tenha saído. Mas podes ver coisas que já... É o que eu estou a tentar lembrar-me. Não, mas continuas... Mas agora não estou a ver nada. Ah, ok. Acabou o Scandal, agora a quinta, há de estrear a sexta. Estou a ver se vou ver ou não, estou a pensar. Ainda tens de decidir. Uhum. Opa, vejo Archer. Ok. Muito, e também achas que é uma porcaria? Não, é muito fixe. Okay. Acho muito fixe. Então, eu estou para aí na penúltima. Eu estou a seguir a terem acabado aquela coisa do Archer Vice. Sim. Quando aquilo se tornou diferente, eu acho que cheguei ao fim disso e depois não retomei. Mas não me lembro bem. Diga, é uma coisa que tu podes sempre retomar e ir vendo episódios soltos e. Pronto, era isso que eu estava a dizer, Ralph. E Scandal também. Também está tudo construído de maneira, sim, que tu possas. Menos a primeira. Voltar. Sim. Por isso é que a primeira era a melhor. Mas depois a outra série também produzida pela Shonda Rhimes, How to Get Away com with Violet Davis. esse também é essa onda de um caso de temporada, toda à volta de um assassínio. Esse também nunca acabei, é meio da primeira temporada. E estava a gostar, não tenho nada contra. Gostava muito de Good Wife. Agora há o spin-off. Ainda não vi. Que se chama... The Good Fight. É isso. Que é muito bom o nome. Pronto, é isso. The Good Fight. The Good Wife, também... The Good Fight. Também, Good Wife é só episódios soltos para mim. Nunca foi, mas sempre achei fixe. É. Nunca tive vontade de seguir assim... Mas também achas que é lixo, que é porcaria? Não. Achas isso realmente bom? Acho isso realmente bom. Ok. Acho, sério? Sim. Eu não estou a julgar, mas estou só a tentar perceber. Mas mesmo as coisas que eu acho realmente más, eu vejo mesmo na mesma, portanto, sim. Eu não sou... Mas também é essa coisa do morro do estômago, ou não? Não, é diferente, acho que é um bocado... É um bocadinho... É entre o desligar, mas ser um bocadinho mais sério. Não ser um desligar total em que estás só a consumir uma coisa que nem estás a processar. Séries como, para mim, o House, Good Wife, já era uma coisa que eu via, seguia, gostava de seguir, gostava das personagens. E havia ali uma certa coisa que aquele momento é dedicado àquilo. E estou um bocadinho a viver a vida daquelas pessoas. Não era tanto o morro do estômago que eu se calhar procuro nos filmes e no cinema. Mas nunca apanhaste esse morro no estômago numa série? Talvez. Não lembras? Eu posso dizer o House, mas também não... Eu estou um bocado com uma branca de séries que tenha visto. Não, mas há sempre aquele discurso de... A boa escrita e os filmes que já não se fazem, pelo menos no cinema americano, fazem-se na televisão. Os tipos não, de histórias é que são contadas e tal. Que graças, House of Cards. Okay. Isso é o mesmo morro do estômago que há na televisão. Pronto, atualmente. Eu nunca vi House of Cards, é uma coisa que nunca vi. Sabes de lá sempre assim. Não, House of Cards é muito bom. Um ator de House of Cards ganhou um Oscar agora. Uma Mahershala ali. Ele é o House of Cards. Pois é, o Mahershala. Ai, eu digo que eu conheço a cara dele. Sim. Eu bem que estava a olhar para o Moonlight. E eu sim, eu conheço esta cara de algum lado. Yeah. E agora. Obrigado. Agora okay. Finalmente já identifiquei a cara com. Yeah, o gajo entra. Ele é o mal de Luke Cage também. E. Faz. 400 and. Não, 4400. Uma série. E. 4400, é isso, sim. 4400. Uma série muito fixe que eu vi recentemente. Atlanta. E era rapper ele. Atlanta. Isso também não é lixo? Não. Ok. Mas agora o teu standard para as minhas perguntas. Tu disseste séries é para desligar o cérebro e não sei o quê. Não, eu adoro Atlanta. Esse, adoro vi, Atlanta, não acho nada que seja lixo. Vi aquilo assim de seguida. E aliás, eu estava à tua espera, enquanto estava à tua espera, eu, por causa. Tu viste tudo. A série acaba com a música que passa no fim do último episódio é uma música de Outkast chamada Elevators, Me and You. Uhum. É uma canção que eu adoro. E eu estive a ouvi-la agora, estava tipo, à tua espera e tinha no telemóvel e pronto, olha, para ouvir. Portanto, estive a ouvir agora e a lembrar-me de Atlanta. Atlanta é muito fixe. Se não, entrando em spoilers, é só que acaba com aquela. E Atlanta tem uma cena muito fixe que é a maneira como está feita. A realização, a fotografia, sim, acaba por ser... bastante diferente, é um bocadinho sendo completamente distinto de House of Cards, mas há ali uma cena que eu acho que se aproxima já mais dos filmes, não é aquele clássico duas câmaras e só entra essa história e eu acho isso muito fixe quando isso acontece nas séries. Vai ser agora a segunda season, suponho. Agora, ainda vai demorar um bocadinho, porque ele está a fazer, ele é o Lando Calrissian do novo do filme solo, do Han Solo do Star Wars. Ele entra num filme, o Donald Glover, que é o chefe desse Gambino. E é, sim, o gajo da e série, e é o criador da série. Sim, aquilo é dele. Eu sei. E ele agora está a fazer o filme a solo do Han Solo. Ele faz Lando Calrissian em novo Star Wars. Ele faz muitas coisas. Sim, ele faz um monte de coisas. Ele tem um. Ele faz um monte de coisas ao mesmo tempo. O último álbum dele é incrível. E eu nunca fui grande fã dele como rapper. Mas eu gosto bem deste. É isso, o último álbum é incrível. Tenho aqui. Por acaso, olha, é o que eu ando a ouvir. Awaken My Love. É muito pronto. Fixe, muito bom. E eu gosto muito desse. Eu nunca tinha gostado muito das coisas dele anteriores. Mas eu gosto muito dele, tipo, ele era de Community, ele antes escrevia para 30 Rock, ele antes tinha uma cena de sketches, que ele era ator e escrevia. E... Mas ele não é muito conhecido. Ele é bastante conhecido agora. Agora, mas ele já fazia essas cenas todas antes e... Então, ele tinha as coisas mais visíveis dele, era Community, que era uma série que muita gente não via. Sim, mas por exemplo, eu conhecia-o mais como músico do que da parte televisiva. Eu conheço a televisão e depois ele começou a fazer, a tornar-se mais ativo na música. Ele, aliás, saiu do Community para se dedicar à música. E a stand-up dele também era fixe, também via a stand-up dele e tal, etc. Pronto. Atlanta, portanto, gostas de Atlanta? Gosto muito de Atlanta. Mas eu só disse aquela coisa da porcaria porque tu entraste na conversa sobre séries, como desligar o cérebro, etc. Não, porque se calhar aquilo que eu espero de uma série é um momento, lá está, de desligar o cérebro, mas se calhar não é um desligar o cérebro total, no sentido... Okay. Era aquilo que eu estava a dizer, nas séries ainda processo. Noutros momentos, se calhar não estou a processar, estou só a ver. Okay. Isso ajuda assim a desligar, porque também é preciso. Então tu tens uma coisa, aquilo é estranho, tipo, coisas tão fora, tipo um Justin Bieber negro. Eu achei isso bem estranho. Porquê que isso aconteceu? Porque sim. Mas isso é altamente. Sei lá, está a fazer perguntas sobre, sei lá. Isso fracasso é altamente. Não, é só assim fora. E essas coisas. Gosto muito daquele episódio sobre a mãe do filho dele. E que ela vai jantar com a amiga. É, tal. Mas é despedida? Sim. Não, Atlanta é bem fixe. E mais? E mais? Ainda estava a tentar pensar, dizer documentários que nada, pudesse e não está sem nada. Não, eu acho que em Portugal tem-se feito um trabalho espetacular em documentário. E viste o Amassan? Vi o Amassan e gostei. Da qual é a versão? Sim, fiz o cinema e tudo. Eu não estou a falar para ti, estou a falar para quem estiver a ouvir. Ih, que idiota! Desculpa. É só isso, pode parecer que eu estou a ser condescendente ou tipo a adicionar informação, mas há muita coisa que eu estou a dizer, tipo, para, sei lá, só para adicionar informação para quem estiver a ouvir. Pode tentar ter contexto. Às vezes eu estou a pensar na pessoa, não estava a tentar insultar para achar que tu não saberias quem era. Desculpa. Continua. Não, desculpa eu. Não, portanto, eu acho que atualmente está-se a fazer uma linha de documentários que estão muito ali no limbo. Porque eu não sei se viste o filme da Cláudia. Vi. Aquilo tanto pode ser ficção como pode ser documentário. Sim. E aquilo está super bem montado. E eu acho que isso tem sido uma cena incrível. E não é só com ela, também com os meus produtores, que eles também são arrasadores, com a Filipa, com o Miller, com a Luísa Homem e o Pedro Pinho. Ou seja, tem havido uma série de trabalhos da Terra Treme, também de Uma Pedra no Sapato, que é onde eu trabalho. Sim. Que tenho feito uma mistura de registros e de géneros que eu acho altamente interessante. E interessante, e gosto mesmo, e saio de lá mesmo também com o murro no estômago. E era fixe que também se começasse um bocado a abrir, sei lá, portas. É muito complicado porque existe um grande preconceito em relação ao cinema. Mas era mesmo... O Amazon, por exemplo, eu fui ver uma... Já não sei, uma quarta ou uma quinta-feira, tava à cheio. Noite, no Ideal, estava cheio. Foi fixe. Mas depois... Teve pouco tempo. Teve para aí duas semanas ou três, já não sei. E teve bem pouco tempo, foi o Eldorado de 21, que eu queria ir. Só, e pá, deixei mesmo para a última quarta-feira. E depois já não estava? Não, deixei para a última quarta-feira e pensar que coisas e atrasei-me e não consegui chegar a tempo e não vi o filme. E agora não sei como é que é de ver o filme. Não sei se não haverá alguma reposição na Cinemateca. Isto foi para aí a semana passada. Ah, sim, porque vão fazer um ciclo. Vai haver agora um ciclo. Sim. Yeah. Vão passar os teus filmes? Bom, dia 10. Dia 10 de março. Ok. Às 7 da tarde. Pronto. E se calhar passa lá, não sei. Mas eu tenho que ver o programa agora. Mas por acaso esse estava cheio, o Amazon estava cheio. Tipo, não estava a lotar, mas estava cheio, as pessoas estavam com interesse. Mas isso por acaso foi bem feito, houve bastante divulgação e foi um trabalho de divulgação. Agora, muitas vezes há filmes que estreiam portugueses e tu nem sequer os... Sim, sim, sim. Ouves falar deles. Sim, mas o Homem Sem Então... Ele teve... é estreado e desaparece. O Homem Sem Então tem um póster mesmo muito bonito e que eu fiquei com o póster na cabeça antes de saber sequer o que era o filme. E com, ah. O que é que... Yeah. Só me lembro daquela imagem do póster, yeah. Sim, e achei, vi aquilo já não sei onde, uhum. E aquilo, ah, maçã, o que é isso? Não sei. Mas ficou mesmo, e estou a falar tipo, largos meses antes daquilo de se estrear, e antes que é de passar, aquilo passou no DOC. Passou no DOC, sim. E depois passou no Porto, depois DOC. Mas, portanto, só gostas de comentários portugueses? Não é só português, mas calhar são os que eu tenho visto mais. Sim. Ou pelo menos forço-me mais a ir a ver. Olha, um filme que eu vi, mas isso também não é documentário. É ali uma grande mistura. Foi um filme do DOC. Foi dos filmes mais recentes. Sim. Que eu vi, que tive um grande soco no estômago. Que é A Cidade Onde Envelheço. O que é isso? É um filme que se passa no Brasil. Sim. Em Belo Horizonte, se não estou em erro. E é uma mulher portuguesa que mora lá e que há uma amiga dela que vai para lá. Mas o filme é português? O filme é uma coprodução. Mas... Portuguesa brasileira. De quem é que é? É da Marília Rocha. É portuguesa ou brasileira? Espera aí que brasileira? Eu vou ver, é brasileira. Ok. Espera aí que eu agora eu tenho que acertar neste nome, senão alguém vai me matar. Mas sim, mas é uma coprodução que se passou em Belo Horizonte, mas é com duas atrizes portuguesas, mas eu não, sim, percebi bem se elas eram atrizes, se não eram, se depois aquilo estava assim com uma linguagem muito próxima do realismo, sim, social, e gostei mesmo. Mas que estavas a falar da história do filme, da sinopse, estavas a fazer... Estava a tentar dizer a sinopse, sim, não é? É, Marília Rocha disse. Ok. Ah, yes. Pronto, já não vai ser... Já não vou ser atrocidade. Sim. E acaba... A outra rapariga vai lá ter com ela, a amiga dela, que é sente-se um bocadinho que é para fugir aqui de Portugal ou de alguma coisa, e acaba... O filme passa-se um bocadinho com essa chegada dela lá, a outra já está estabelecida, de certa forma ela recebe-a lá, mas aquilo é a casa dela, é o espaço dela... Está assim um bocado... afasta-te, mas ao mesmo tempo não. E depois há ali uma... Depois há eu acho que a dinâmica delas é o que agarra o filme. Sim. Há aquilo que existe ali, aquela dinâmica toda que existe à volta delas e da relação delas. E depois há uma inversão de papéis em que... Estou a ser um bocado spoiler, mas... Okay. Há uma inversão de papéis em que quando o filme termina... Uma vem e a outra fica. Mas eu achei o filme muito bonito, mesmo genuíno, mesmo humano, e a relação entre as pessoas. E, pá, gostei imenso, gostei mesmo. Então pronto, esse já pode contar mais ou menos como brasileiro, então gosto também de outros. Sim, eu gosto de outras coisas, não é só português. Mas... Tinha começado a vir com uma lista. Com uma lista de preparadas, assim, coisas. Exatamente, senão vou-me esquecer, senão depois esqueço-me. É muito chato. Mas, sei lá, desses filmes que tu consideras lista e que vais ver, não encontras nada de corte, tipo, assim, ficar com esse muco no estômago como uma coisa, eu não digo ao nível do 50 Shades Darker, mas, sei lá, como é que... Sei lá, uma coisa que tu vais ver assim, arrastada ou o que seja, e ficas surpreendida, ou ponhas um... Sim, para mim foi o caso do Tabu. Ok, mas... Fui completamente arrastada e fiquei... Filmes americanos, ou assim, ou coisas mais comerciais. Opa, nunca te aconteceu? Isso já me aconteceu, mas isso já, agora só me lembro de um exemplo, porque esse filme, por acaso, deu há pouco tempo na televisão, que é o Prime. Que em português chama-se Terapia do Amor, que é com a Meryl Streep, com o Uma Thurman e com... não me lembro agora do nome do ator. Esse filme é dos anos 2010, qualquer coisa assim. Foi um filme que eu fui ver por... Terapia do Amor, sou-me familiar. Prime não. Prime é o nome em... Sim, sim. Prime não me sou familiar e não sei que filme é que é, estou só... Mas diz, é um filme... Não, foi um filme que eu fui assim um bocado arrastada para ir e, tipo, e saí e agradavelmente surpreendida. Foi murro no estômago? De certa maneira, acho que sim. Okay. Na altura, acho que sim, tenho essa ideia. Mas também já foi há... Se foi em 2010, já foi tipo há 7 anos também. Já foi há algum tempo. Então, o Tabu é só para ir de 2012 também. Só? São 2 anos depois. Sim, também é verdade. 5, 7. É verdade. Tens razão. Não é... Eu é que já estou... Mas... Não sei, mas a cena fixe do cinema é isso, é ter essa multiplicidade de vertentes e de gostos e de... E a verdade é que também, tu às vezes vais ver um filme, se não estiveres no mood certo, o filme também, tu podes achar, sim, isto de facto era um grande filme, eu é que hoje não estou para... Sim, eu só estou a pensar no... Continuo a dizer, tu apresentaste ir ver filmes americanos... Como ir ver porcaria e... Não, de todo. Eu sou... Não. Não americano, estou a dizer... Não, disseste tipo coisas... Não, isso é quando eu vou comer, vou ver assim, sei lá, comédias românticas que já sei que a casa gasta. Ou filmes com o Ben Stiller. Ben Stiller não. Como é que chama? Com o Adam Sandler. Sim. Agora já não podes ir ver porque ele só faz filmes para a Netflix agora. Não podes ir ao cinema ver. Sim, mas anteriormente todas as comédias que ele fazia não conseguia achar pedra nenhuma aquilo. É esse nível de filmes que eu estava a falar. Agora, sim, para mim, cinema americano eu vejo imenso. Continuo a consumir imenso. Nem o Punchdrunk Love? Punchdrunk Love? Ah, ok, é do Thomas Anderson, mas eu não... Eu especialmente não... Não é dos meus filmes favoritos do Paul Thomas Anderson. Ok. Gosto muito mais de... Do Haverá Sangue. Ou do... Até mesmo do The Master. E do Inherent Vice. Que também curti bem. Yeah. Eu adoro Inherent Vice. Eu também. Adoro. Gostei mesmo. Olha, eu fui ver ao cinema, ao Corte Inglês. Não estava lá ninguém. Sala vazia. Pai, curti mesmo bué. Curti mesmo bué. Eu gosto muito desse tipo de noir. Tipo, especialmente na Califórnia. Yeah. Especialmente em que... Desaparecem coisas inteiras da trama, tipo, estou a falar mesmo tipo da história, que há coisas que são, ficam tipo 1000 pontos soltos e que eu espero que fiquem 1000 pontos soltos e que... E não tem mal, naquele filme funciona... É, mas é isso, eu gosto disso especificamente. Aquele filme tipo, funciona bem. Tipo o Big Sleep, Long Goodbye, Big Lebowski, Who Framed Roger Rabbit. Ah, o Big Lebowski, olha, é assim, eu vi isso há pouco tempo também. É mesmo, ficas como bem por esta interrogação, mas who cares? Essa é a história, tipo, é o Raymond Chandler, sim. E aliás, há uma história, eu acho que o Howard Hawks estava a adaptar o Big Sleep, os argumentistas do Howard Hawks estavam a adaptar o Big Sleep, uhum. E acho que mandaram ao Raymond Chandler um telegrama a perguntar quem é que tinha morto não sei quem no livro original. Sim. E ele responde qualquer coisa como... Não sei. Não faço a mínima ideia. O gajo escreveu a história, que inventou a história. Sim. Eles queriam saber quem tinha morto, não sei quem. E ele também não sabia. E ninguém, pai, pronto. E também não próprio... interessa. Sim, sim. É, isso é altamente. Eu gosto desse tipo de coisas e de filmes. Os Coen são peritos nisso também. Eu, sim, sou grande fã dos Coen também. Também gosto muito. Tu que gostas mais dos Coen? O que gosto mais dos Coen? Gosto de Fargo? Sim. Viste a série? Vi pouquinho, ainda não consegui, estás a ver? Isso é daquelas, está nas minhas wishlist para ver. Mas lá está, vou ver isso, mas não vou ver isso no estilo porcaria, vou ver isso no estilo a pedir outra coisa. É dos melhores exemplos, estávamos a falar um bocado de inteligência artificial, é dos melhores exemplos de alguém tentar fazer uma coisa no estilo de outra pessoa. Uhum. Um dos melhores exemplos que eu conheço, porque ele funciona mesmo. Funciona muito, mesmo. E é uma história original e diferente e tem tipo. Sei lá, tem um toque de como os Coen fariam, mas acho que provavelmente eles não gostam muito daquilo, mas não interessa. E gosto muito do Este País Não É Para Velhos. É muito fixe. Gostas do cabelo do Javier Bardem? O cabelo do Javier Bardem dá-me arrepios. Sempre que esse gajo aparece na tela, tu ficas... Mete mesmo medo. Yeah. Aquilo é mesmo creepy. Ele é assustador. Ele sim. É mesmo assustador. Yeah. Ele não ganhou o Oscar? Não me lembro. Acho que sim. Com esse, eu acho que foi com é esse. É bastante possível. porque bem, ele teve de andar não sei quanto tempo com aquele cabelo, acho que merecia algum tipo de recompensa. Depois os trejeitos dele, assim, sim, sempre sim, muito atrofiado. Mesmo. Ótimo. Gostem assim umas performances altamente. Ah, e gosto muito também daquele realizador. Gosto muito, não, gosto muito do filme, do Drive. Do que é o Nicholas. O Winding Refn, sim. O Winding, não sei como é que se diz. Só gosto desse filme específico dele? Não, gosto só desse. Gosto desse, gosto do. Como é que se chama? Não, como é que se chama o anterior? Que é com o Tom Hardy? É dele? Não é? O Bronson. O Bronson, mas fixe. Mas gosto muito do Drive. E do Neon Demon, gostas? Não. Ok. Eu não sou fã dele. E o Only God Forgives também para mim já foi demais. Esse nem sequer vi. Mas para mim a cena com o Drive é que eu acho que o gajo atingiu ali um nível entre, sei lá, narrativa, estética, emoção, tudo. E depois nos a seguir já não conseguiu. Sim. É que o Drive é tipo, há um filme do Jean-Pierre Melville que é o de Samurai, que é muito nessa sim, onda, e há o The Driver do Walter Hill, e depois há o Ghost Dog, que são todos assim mais ou menos nessa onda, e são todos uma homenagem ao Melville, uhum. Por esses dois outros. E tipo, depois chego ao Drive e aquilo parece-me só tipo, é flashy, coisa, não é, nunca me disse nada, apesar de eu ter gostado do Ryan Gosling e tal. Quem é que não gosta de Ryan Gosling? Há um monte de gente que não gosta de Ryan Gosling. Não! Há um monte de gente que não gosta de Ryan Gosling. Não dá para não gostar. Porquê que não dá para não gostar? Porque ele é incrível. E gostaste do La La Land? Não. Não viste? Não gosto. Acho só Trollaró. Trollaró? Porque não gostas de musicais? Não, não é só não gostar de musicais, okay. Acho que aquilo não. Eu gosto de musicais e não gosto do La La Land. Sim, portanto, mas. Pá, mas eu não. Não sei, pois aquilo também é um bocado filme homenagem, não é? Sim. Muitas referências e. Pá, eu não. Não sei, acho que também nunca entrei no filme. Fiquei sempre. E se não entras também não consegues ir. Claro. Portanto, estava assim um bocado. Mas dos Oscars só viste esse? Viste o Moonlight também? Não. Não. Viste só no trailer e o cartaz? Só o trailer e o cartaz. Ok. Dos Oscars vi. É que saiu uma cena no Expresso a dizer que tu não tinhas visto nenhum dos filmes dos Oscars. Pá, deve ter visto só um ou dois. Ok. Bastante. Qual é que está. Pois, vi o La La Land e. E. Não, e vi mais outro. E o que aconteceu nesse filme? Foi tão bom que eu nem me lembro. O que acontecia nesse filme? Sei lá, não me lembro. Que mal. Hidden Figures? Não. Não? Ela não disse em português. Hidden Figures é. Não sei. É o que eu tarajo a P. Hansen, a Janelle Monáe e a. Não, não vi. Mas isso já estreou cá. Sim, sim. Ah, não vi. Passou-me completamente ao lado. O. Manchester by the Sea, viste? Não vi. O que é que havia mais? Hell or High Water? Também não vi. Com o Jeff Bridges, que gosto muito. Não vi. O que é que havia mais dos Oscars? Water, 20th Century Women, também estava nomeado vi. Para qualquer coisa. Lion também estava nomeado para qualquer coisa. Fences. Não te lembras nenhum do filme que viste? Estou a ver isso aqui. Os filmes sim, dos Oscars, eu não me lembro. Não sei o que é que há mais. Tu não te consegues lembrar de nada sobre isso? Eu tenho assim um bocado de memória depois. Ok. Por exemplo, quando tu estiveste em Berlim a ganhar o prémio, viste. Vi o Ela. Ah, o Ela, ok. E não gostaste? Gostei. Ah, então estás a dizer que era mau? Hã? Tu disseste, é tão bom que não me lembro. Pois, pelos vistos. Não, sei, não vale a pena, há aqui sim pessoas que não. É o Ela. Sim, esse Paul Verhoeven. Fui ver ao cinema. Mas estás-me a perguntar, desculpa. Tu, por exemplo, vi ou vi. Ah, já sei, vi, foi o Capitão Fantástico, okay. No avião. Ok. E esse foi daqueles que eu vi que achei de. Sim, também não. Não gostei, não, nada. Sou... Achei mesmo assim uma coisa. Não sou fã. Não, nada fã. Era isso que eu me estava a referir de que era mau, que era tão bom que nem me lembrava. Porque ele disse, é um ator que eu conheço como ator, até gosto das coisas dele como ator, e fiquei impressionado dele fazer filmes, não fazia ideia. Não vi mais nada. E já não lembro do nome dele agora, do realizador do Captain Fantastic. Estava a ler a entrevista contigo, e tu dizias que tu foste 3 ou 4 filmes quando estiveste em Berlim, tipo, por dia, e ias vendo um monte de coisas. Uhum. E também não te lembras do que eram os filmes? Ah, isso em Berlim o ano passado. Fui ver quase todos os filmes que estavam na competição de longas. Sim. Vi o Midnight Special, do Jeff Nichols. Gostaste disso? Mais ou menos, gosto mais do Take Shelter. Vi o... E o Quartas de Guerra, do Yves, que gostei muito mesmo. O novo dele, do Nichols, é o Loving, que estava nomeado para um ou outro Oscar. Não vi, ainda não vi. Passou cá. Não vi. O Take Shelter vi lá. Viste o Quartas de Guerra? Midnight Special, vi o Cartas de Guerra, vi, sei lá, não, vi, era vi só... um documentário que eu não lembro agora o nome, vi um filme também de um tipo chinês, vi, sei lá, eu via sempre, eu tentava ver mais ou menos 2-3 longas por dia e depois uma sessão de curtas. Mas depois uma pessoa aponta os nomes ou vai-se completamente esquecendo. Não, mas não te marcam assim tanto, não tens uma memória assim tão boa para essas coisas. Ou pelo menos... Não, eu acho que marcam, eu acho é que... Eu tenho mesmo dificuldade em nomes, em fixar nomes. Sim. Portanto, normalmente eu decoro os filmes pelo é o filme daquilo, sim, ou sim, o filme sim, sim, do daquele outro. E a verdade é que o ano passado, em 2016, Tantos filmes, em festivais. Nos festivais todos a que foste, sim. E então, eu vi filmes. Então depois o meu cérebro, claro que não consegue absorver todos os nomes. Eu tenho uma coisa que é, os filmes que eu gosto, eu guardo os bilhetes. Sim, sim. Isto para entrar numa coisa, tu foste a quantos festivais? O ano passado? Sim. À volta de vários 10. Os teus dois filmes em inglês, como é que se chama? O Roma Cans? Roma Cans, é? Chama-se Roma Cans e tinha uma espécie de subtítulo. Sim. Que era Gypsy Eyes. Ok. E o Ballad of a Thracian's Ballad. É? Ok. É só pelo uso da palavra Gypsy que eu percebi, tipo, há uns anos, não sabia que na América e acho que a parte da Inglaterra é considerado um... Sim, por isso é que eles usam a palavra... Um slur. Como é que... Um termo pejorativo para ciganos. Foste alguma vez confrontada com isso de alguma maneira? Ou tipo, alguma vez houve problemas com isso? Por acaso, em relação ao filme, em Berlim, nós tínhamos a sinopse... Tinha Gypsy e sim. Eles pediram-nos para mudar para Romani. Bem, eu achei aquilo um bocado ridículo. Porque para nós não. Pá, em Portugal, ou pelo menos para mim não, mas não tem nada de pejorativo. Não, mas tem uma carga diferente de cigano. Sim. É tipo, até aquele. Isto eu estou a falar do que eu percebi, também nunca tinha pensado nisso. Mas é verdade. Há uns anos percebi que tipo. Em Portugal, o cigano também tem, às vezes tem uma carga má na maneira como às vezes se usa, tipo... como tu dizes as coisas. Tipo, bastante. Alguém faz alguma coisa, tipo, contra ti, ou... Mas, sei lá, cigano. Isso é uma coisa que se usa. Sim, sim, mas quando estás a usar cigano para definir um tipo sim, sim. De pessoa. Obviamente. Numa sinopse, caramba... Claro. Vamos ser mais papistas com o Papa. O que eu percebi foi que existe a expressão to jip. Ah, é? O verbo jip, to jip, que é tipo enganar alguém. I was jipped, eu fui enganado, ou seja, e aquilo vem de gypsy. Ah. Foi isso que eu percebi. E... Sim. Isso é horrível. Pois, é tipo a origem das do verbo. Existe um verbo. Um verbo de... To jib. De enganar. São uns quantos anos de... Isso é muito mal. De um povo a ser mal visto e a ser expulso de sítios, etc. E a continuar, pelos vistos. Sim, sim. Acho que é por aí. E estava curioso... Não, mas eu acho que eles, para se protegerem um bocado disso, sim, por isso é que eles também me pediram para alterar a sinopse em inglês. E sempre que havia uma referência, tipo, em Gypsy, eles pediam para mudar para Romani. Mas é uma coisa que sei lá, as pessoas que não têm nenhum contacto com isso não, nem sequer sabem. Portanto, é uma palavra que também se usa como se fosse normal. Mas, sei lá, existe aquela cena, tipo, a cigana, que lê a sina, não sei o que, essa personagem, e as pessoas dizem Gypsy Curse, Gypsy não sei o que, etc. E tal, e só percebi há uns anos que era um... que era uma palavra... um termo pejorativo. Sim. Mas isso também reflete muito... há uma certa ignorância, não é? Que em relação a... porque também não interessa saber. Se as pessoas quiserem efetivamente saber, conseguem saber e vão, sim, descobrir isso. Sim, mas há pessoas que se ofendem com o uso do termo e com, acho que com direito, porque se o termo é usado para fundar um verbo, acabaste um verbo de dizer horrível, que é um verbo, sim, horrível, eu percebo perfeitamente. Eu já alterar todas as sinopses em que tenha Gypsy. Vou tentar perceber isso e sei lá, e parece às vezes que tipo o racismo contra ciganos é uma coisa que ainda é, justamente como se vê pelo teu filme, apesar de tu sei lá, segundo percebi que tu querias mais partir aquelas coisas do que fazer um grande tratado sobre isso, mas é um dos racismos mais socialmente aceitáveis que ainda continua a existir. Completamente, é contra os, sim, ciganos. Os ciganos são os últimos na cadeia alimentar. Pronto, sim. É uma coisa socialmente aceite, não, portanto, mas acho que não há grande volta a dar. Também vi, ouvi uma entrevista tua a dizer que tu nunca tinhas sofrido muito por racismo diretamente por seres descendente de ciganos. O teu pai é cigano, certo? Sim, era. Nunca, porque lá está, eu também sempre vivi uma vida comum. Como todas as raparigas e as minhas colegas da escola e etc. Sim. Portanto, eu sempre fui à escola, sempre tive os meus amigos, sempre fazia aquilo que as outras pessoas também faziam. Eu também nunca chegou ali um momento da minha vida em que alguém me tirou da escola para eu ir casar. E, sim. Portanto, eu nunca vivi como uma cigana típica, sim, entre aspas. Mas portanto, o teu filme o teu primeiro filme é explorar, sim, como, sim, seria a tua vida. Como é que seria a minha vida se tal não acontecesse. E portanto eu nunca experienciei essa felizmente, não é? Também, sim, estou para aqui com a conversa. Não, felizmente, ainda bem que não, que nem vivi dessa maneira e que nem experienciei o racismo inerente a isso, que infelizmente existe. Agora, que ele existe e vai continuar a existir, e não é só com sapos. Claro. Os sapos continuam aí e vão continuar. Não é só com os sapos de louça, é a maneira como as pessoas, como se fala, e como é uma coisa que está, é culturalmente aceite fazer-se racista contra os ciganos. Não dizer que não querem trabalhar, vivem do rendimento social, exatamente, são ladrões, enganam, tjip, yeah, é um verbo usado. Sim. Portanto, mas isso é uma coisa que eu acho que só vai mudar, que se alguma vez mudar, quando os próprios ciganos também, pá, começarem a fazer alguma coisa a sério também contra isso, não é? Porque a verdade é que, eu, pelo menos aquilo que eu acho, que é, há uma separação gigante. Enquanto eles estão à margem e a sociedade também gosta que eles estejam à margem. Então, enquanto cada um estiver assim no seu cantinho, isto vai continuar a perpetuar-se. Portanto, acho que era preciso haver um diálogo intenso e um caminho a percorrer de ambas as partes para que... Mas tu sempre cresceste entre essas duas coisas. Uhum. E como é que vês isso? Estar no meio? Estou no meio, não é? É uma posição difícil. Eu sinto-me privilegiada, de certa forma, porque sempre tive acesso a uma cultura que é muito desconhecida para a grande maioria das pessoas e que eu acho que tem muitas coisas boas e ao mesmo tempo estava afastada das coisas más dessa cultura. Portanto, tive assim um bocado essa sorte de ter o bom de ambos os lados. E só tenho pena de que a comunidade cigana continue um bocadinho com a querer viver à margem e acharem que isso é a única maneira de protegerem a sua cultura. Eu defendo que não. Defendo que não é assim que se consegue defender uma cultura e os valores e as coisas boas inerentes a essa cultura. Não se consegue mudar mentalidades de um dia para o outro. Isto são coisas que só com a escola e com os miúdos continuarem a estudar e começarem a abrir horizontes e a perceberem que para ser ciganos não é preciso casarem aos 13, 14 anos, não é preciso deixarem de estudar, não podem ter um emprego como outra pessoa qualquer. E como é que a comunidade cigana vê os teus filmes? Tens essa... Não faço ideia. Nem de... eu acho que... No primeiro filme, não, no primeiro filme via, sim. Via não. Longa? Via Longa? Via Longa. Via Longa, sim. No caso do primeiro filme, houve pessoas que gostaram, houve pessoas que odiaram. Ok. De etnia cigana. Sim, sim. Tipo, não, mas eu estou a dizer... Porque eu estou ali a mostrar uma coisa que... Ai, meu Deus, não. Okay. Não pode ser. O segundo filme, toda a gente adorou, não é? Tipo, estou ali a apoiar... Os ciganos, não é? Estou ali um bocado a ser a voz deles, mas eu acho que o que é engraçado é que os filmes têm movimentos contrários. Eu, por um lado, estou a criticar a comunidade cigana, por outro lado, estou a criticar a sociedade em relação à comunidade cigana. Portanto, acho que isso também é que é importante enquanto indivíduo, é termos essa noção de que as coisas não são preto nem branco. E de que não é só porque pertencemos a uma determinada comunidade que temos de concordar com tudo o que é feito e pronto, e acho que era importante haver um progresso, sei lá, qualquer coisa também, porque senão eles não andam para a frente e não vão passar da cepa torta. Mas tu tens muito contacto com a tua família cigana? Agora já não. Quando o meu pai era vivo e quando a minha avó era viva, sim, tinha bastante. E quando era pequena, então, tinha muito. Depois uma pessoa também vai crescendo, vai começando a perceber que aquilo também não... Que não... Pá, que não... Não interessa, que não leva a lado nenhum. E acabas por te manter só um contacto com a tua família direta. Pronto, depois também a partir de... Depois... Acasos da vida, não é? Digamos assim... Os familiares morreram e eu deixei de ter contacto. Mas a minha avó era uma pessoa muito... E o meu pai também eram pessoas que, embora fossem ciganos e tivesse... E a minha avó então que estava em... Tu contas essa história no início do... Exatamente. Do teu filme. Eles eram pessoas... Pá, que já tinham... A minha avó já tinha uma visão do mundo muito à frente E eu sinto que eu também continuo isso à minha maneira, sendo meia cigana, mas que aquilo que ela queria que os filhos dela tivessem e que o meu pai queria que os filhos dele tivessem, eu acho que de certa maneira também consegui isso. E pá, se calhar não me considero tão cigana como eles se consideravam, porque sou efetivamente só da parte do meu pai, mas sinto que há em mim coisas que... Pá, que se eu não tivesse tido este contacto e não tivesse esta relação com as minhas origens, que eu tinha perdido. Pá, e posso dizer francamente que são a música, que eu lembro do meu pai pôr música cigana na cassete do carro, e isso é uma coisa que ficou comigo até hoje. E também parte da família, e de valorizar a família, e de eles estão lá para o bem e para o mal. Podes ter-te chateado, mas estás mal, se precisas de ajuda, pá, são as primeiras pessoas que estão lá. Portanto, eu acho que isso são valores e coisas que eu defendo e que concordo e que gosto de tentar mantê-las na minha vida. E que se o meu pai não fosse cigano, eu se calhar não via as coisas desta maneira. E não tinha tido a curiosidade de fazer os meus filmes, e se calhar não fazia cinema, não sei. Há sempre muitos sus que não sabemos, mas, portanto, eu vejo a minha experiência, entre aspas, de cigana como uma coisa muito positiva na minha vida. Há que dizer agora também para as pessoas que estão a ver que sempre tu disseste, entre aspas, fizeste mesmo aspas. Com as duas mãos. Com as duas mãos. Sim. Só para as pessoas imaginarem melhor. Portanto, acho que agora também encerrei um bocado esse capítulo. Das minhas origens. Sim. E vou tentar partir para outras coisas, descobrir outras coisas, porque senão também vou-me estar só a repetir. Mas, e acho que é importante reinventar-se. Segundo dizes, apesar de ainda não quereres falar sobre isso e ainda não sabes bem, o teu próximo filme está relacionado com a terra de onde tu vens. E sim, mas não está relacionado com a minha família. Portanto, é um passo, mas não é um passo assim tão grande. Ok. Pronto. É um passito. Ok. Bom, muito obrigado. Obrigado, eu. Boa.